Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. 2011 alerta, convidando os montes, os morras, favelas, Jesus é a fonte. Vem com nós, povão, vem viver o que é bom. Vem dançar, pé no chão, sente o som. Então, vive um novo tempo, se apega nesse templo. Na paz do Senhor, chega mais, chega mesmo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se sente, nas neves, sente aí o renovo. Para os vasos dali, para os vasos de lá. Ouve aí, começa a glorificar. Então, palmas, palmas, palmas pro meu Senhor. Glória, glória, glória pro Redentor. Foi tudo por amor, foi tudo por amor, por mim e por você que Jesus se entregou. Começa a avivar, começa a dar lugar, deixa o Espírito mover pra lá e pra cá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Alerta te convida pro livro da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Alerta te convida, alerta te convida. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Convido o gueto, o povo eleito a entrar, se assentar para a glória do reino. Jesus está aqui, sente ele aí, dá lugar, ele vai te revestir. A casa é do Pai, aqui cê sente paz, tristeza, angústia, sofrimento. Daqui já, daqui tem anjo subindo, tem anjo descendo. Pois bem-aventurado quem crê e não tá vendo, precioso tá aqui. Toca nele pela fé, vitória, vitória em Cristo é pra quem quer. Vinde a mim, foi assim que ele falou. Vinde a mim, que eu te faço como eu sou. Humildade, simplicidade, lealdade na presença do Senhor. Cheio da santidade, deixa o passado, levanta pra vencer. Olha para o céu, Jesus é por você. O átrio já tá cheio, alivia a tua alma. Depois do louvor, vem a hora da palavra. Vem a hora da palavra. Vem a hora da palavra. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Silêncio, por favor, escuta a voz do preleitor. Em espírito e verdade pra ouvir o Senhor. A palavra vem do céu, mais doce que o mel. Purifica sua alma, acaba com o fel. É o Espírito Santo, pregando a verdade, entregando os mantos. Sente a glória do Senhor, inundando a casa. O crente é mistério com poder da palavra. Sente a graça, sente essa graça que é de graça. O preço já foi pago pela sua alma. Abre o coração, Deus quer te libertar. Abre as portas para o rei, tá batendo pra entrar. Então sente a compaixão, sente o amor, sente a presença do nosso Criador. Hoje aqui vai ter batismo e libertação. Vai descer fogo do céu e pôr demônio pelo chão. Joelhos vão prostrar ao pé de Jeová. Vai ter festa com os anjos, quantos muitos confessar. Se entregar a Jesus Cristo com fé no altar. Com fé no altar. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo. Aí meu povo, em família. Aí meu povo.